foi tudo maravilhoso até a hora em que eu parti. Há muito tempo, cavaleiro solitário. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Lavando roupa, minha mãe na cozinha, lavando louça, lavando louça, lavando roupa, levando a luta, cantando fado, alegrando a labuta. Labutar é preciso, menino. Lutar é preciso, menino. Lutar é preciso. A bola correndo nas pedras redondas da rua São Carlos, deságua no asfalto do Largo do Estácio, e o menino atrás, olha lá, meu menino atrás, e vai mais um menino atrás. Odina, é preciso olhar essa vida além desse filme do Cine Colombo. Saber dessa lama na festa do mangue, conhecer a fama que cantam da dama, pois ela com jeito e carinho me chama e leva a luta sem choro nem drama, né, mãe? Labutar é preciso, oh mãe. Lutar é preciso. O estribo dos bondes que cruzam o largo, trilhando avenidas, ruelas e becos, me deixam na Lapa ou na galeria ou no Café Thalia, e é lá que eu encontro papinho no ponto e volto pra casa com ele cansado, com pouco trocado, violão calado, violão calado, violão cansado, calado, cansado. E mãe, labutar é preciso, né, mãe? Lutar. estar é preciso, mãe, lutar é preciso. Mas mãe, não se zangue que as mãos eu não sujo, apenas eu quis conhecer a cidade, saber da alegria e da felicidade que vendem barato em qualquer quitanda, mas volto arrasado. Tá tudo fechado, talvez haja falta, não há no mercado. E hoje Odina nem é feriado. E hoje Edina não é feriado. Vê, mãe, labutar é preciso. Lutar é preciso, oh mãe. Lutar é preciso. Labutar é preciso. Questão de sensibilidade. Também bate papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Há muitos e muitos anos atrás, uma família inteira morreu num circo em Niterói, um incêndio. Aconteceu e morreram muitas pessoas. Eu falo nessa família em especial porque, evidentemente, o pai sobreviveu. E até hoje anda pelas ruas do Rio de Janeiro, cabelos compridos, roupa branca, um estandarte, pregando o amor entre as pessoas, pregando atenção, pregando carinho. Seu nome é Gentileza. Dizem que é um louco. Eu digo que é um profeta. Porque já dizia isso. Hey!

gente que acreditou, marchando por minha família, pedindo a Deus. Vai ter que rezar novamente a São Salvador, pois a redentora prece pariu Mateus. Mateus a muitos matou, mas não teve a dor, e fez chover quando era pra fazer sol. Recentemente foi lançada uma coletânea com os maiores sucessos do grande Gonzaguinha. E são 3 CDs de uma gravação perfeita em termos técnicos, e é um prazer imenso poder trazer esse material novo para vocês aqui, eu acredito que em primeira mão, porque foram recém-lançados esses CDs no mercado. E nós já apresentamos em alguns programas muita coisa do Gonzaguinha, mas falar em Gonzaguinha é falar sobre um capítulo importantíssimo da história da música brasileira em muitos sentidos. Primeiramente, pela beleza melódica das suas composições, pela sua própria interpretação muito pessoal, muito forte, embora fantásticos intérpretes gravaram coisas do Gonzaguinha e tiveram muito sucesso, eu acho que ele encarnava aquilo que ele compunha, porque brotava não apenas de uma criação sensível, mas de um posicionamento perante a vida. Ele gritava a dor do mundo, gritava o amor do mundo, gritava a humanidade do homem. E eu acredito que hoje, não sei por que razões, talvez por razões históricas, e aqui não está sendo feito um comentário depreciativo, é apenas de constatação, nós não temos mais essa veia tão forte. Hoje as composições não retratam as dores do homem, não falam dos seus anseios, não falam dos seus ideais, e parece que isso até é louvado por vários setores em diferentes níveis da intelectualidade como um momento novo. Eu não tenho ainda uma posição definida, eu oscilo, mas confesso que talvez por ser uma pessoa que se formou mais nessa visão antiga, me emociona muito a proposta de um Gonzaguinha, sempre atual, porque se nós não temos o governo militar, nós temos outros problemas seríssimos, no meu entender, como políticos corruptos, sem o menor respeito nem pela opinião pública mais, e isso está sendo cada vez mais aceito pela população com uma atitude passável ou normal, que me preocupa muito. E então eu não sei se o espírito de um Gonzaguinha, que tinha essa postura de amor a um homem que poderia ser e não apenas o homem que temos sido, e isso é muito forte no Gonzaguinha em todos os sentidos, e eu gosto muito do seu trabalho, por isso essa apresentação nossa aqui no Questão de Sensibilidade tem um significado maior. E além disso também eu gostaria de dizer que nós vamos apresentar esses 3 CDs na íntegra, e sem dúvida, por o nosso tempo ser tão exíguo, uma hora apenas,